Só é mano de fé quem faz uma fezinha. Bote fé, joga no bicho então, cumpai. Só se for agora. Pode apostar, acreditar, sem vacilar. Jogo do bicho, agora nós vamos jogar. Pode apostar, acreditar, sem vacilar. Até pé frio teve o dom de acertar. Pode apostar, acreditar, sem vacilar. Jogo do bicho, agora nós vamos jogar. Pode apostar, acreditar, sem vacilar. Até pé frio teve o dom de acertar. Jogo do bicho é o bicho, o bicho pegou. Cabra que é cobra criada já comemorou. Na manhã do gato sem contravenção. Matar cachorro a grito não é nossa intenção. Sem esse zóio gordo em cima de quem já voou. A borboleta já foi taturana, sim senhor. Pop de candy, essa gente não dispensa não. Na vadiagem vamos dar um sossega leão. Camelo que é camelo não se cansa do rolê. A águia teve garra lá de cima tudo vê. Matou um touro a unha quem soube apostar. E pro burro com birra barra vai pesar. Comer, comer, mamar na vaca, quer que quer. Tomando sol a riveria tipo jacaré. Se não fizer fezinha vira motivo de dó. E tenta matar 70 coelhos num tiro só. Ai. Pode apostar, acreditar, sem vacilar. Jogo do bicho, agora nós vamos jogar. Pode apostar, acreditar, sem vacilar. Até pé frio teve o dom de acertar. Pode apostar, acreditar, sem vacilar. Jogo do bicho, agora nós vamos jogar. Pode apostar, acreditar, sem vacilar. Até pé frio teve o dom de acertar. Memória de elefante serve pra lembrar. Tem bicho homem que sobe que não dá pra domar. Como tigre banguela leva preju. Perde a cachola mais fácil que peru. Galo que canta muito fica sem a voz. Espírito de porco é seu próprio algoz. Enfeitou o pavão quem mandou. Do cavalo ele despencou. Pó para, pó para de confusão. Que chifre de viado não é galho não. Só quem é macaco velho sabe comparar. Um abraço Deus só sabe valorizar. Mas pra quem quer se camuflar, pede pra avestruz que ele pode ensinar. Que pele de carneiro todo mundo quer. O difícil é vencer sendo que você é. Pode apostar, acreditar, sem vacilar. Jogo do bicho, agora nós vamos jogar. Pode apostar, acreditar, sem vacilar. Até pé frio teve o dom de acertar. Pode apostar, acreditar, sem vacilar. Jogo do bicho, agora nós vamos jogar. Pode apostar, acreditar, sem vacilar. Até pé frio teve o dom de acertar. Pode apostar. Comé, comé, comé. Mas sem vacilar. Comé, comé, comé. Se quiser ganhar. Comé, comé, comé. Tem que acreditar. Comé, comé, comé. Pode apostar. Comé, comé, comé. Mas sem vacilar. Comé, comé, comé. Se quiser ganhar. Comé, comé, comé. Tem que acreditar. Só pra afirmar.